Chega Nando Mendes. Se liga, malucão. Se liga, maluquinha. Sejam bem-vindos à Nação Hip Hop Brasil. Tire seu título aos 16. Vamos votar, vamos cobrar, essa é a vez. Muita ação, muita atitude pra melhorar a vida da juventude. Tire seu título aos 16. Vamos votar, vamos cobrar, essa é a vez. Muita ação, doidão, muita atitude pra melhorar a vida da juventude. 2008, essa é a cena. Tira seu título, vai ser o esquema. 2008, essa é a cena. Tira seu título, vai ser o esquema. 2008, essa é a cena. Tira seu título, vai ser o esquema. 2008, essa é a cena. Tira seu título, vai ser o esquema. Certo, malucão. Certo, maluquinha. Se você já completou 16, tire seu título e vote. E não se esqueça, acesse o site www.naçãohiphopbrasil.com.br. Muita atitude pra melhorar a vida da juventude. É nóis.